Mais uma vez amanhece aqui no inferno, é o submundo do mundo, onde o capeta anda de terno. Mais uma vez amanhece aqui no inferno, é o submundo do mundo, onde o capeta anda de terno. Mais uma vez amanhece aqui no inferno, daqui a pouco tem defunto na capela do cemitério. Resultado da noite passada, outra vítima que teve a sua morte encomendada, um tiro de carabina no meio da cabeça, tipo daqueles que merecem os caguetas e golpeiro. Ganha espada, cadáver enterrado, tinha mansão, caviar e na garagem uma BMW. O traficante levou uma pá de tiro na cara, a alegria da playboyzada foi enterrada numa vala. Mas como Hitler no poder, judeus não possuíam direito. A presidência no Brasil não mudou o status dos sem direitos humanos, é um verdadeiro genocídio. A autoria dos homicídios são vocês, políticos que colocam nas ruas um rolo compressor que cala sua boca com a petex silenciador. Isso tudo é ignorância daquele PM que como uma puta satisfaz os desejos do presidente, gastando dinheiro pra cachorro ficar de luxo e o preço do remédio. Bicho, um absurdo. Pro inferno paga paus de rico que tem o pensamento que eu e você é bandido. Então veja quem rouba e veja quem está iludido. O muro da sua mansão vale mais do que minha goma, que na chuva se solterra pela lama. Na madrugada tem som de calibre cuspindo bala, barulho de sirene, barulho de rajada. De manhã só outro corpo que virou peneiro. Seu lugar está guardado na gaveta da geladeira. Logo já vai descer pro cemitério. 7 palmos pra baixo, já era. Já era, inferno. Mais uma vez anoitece aqui na favela, submundo do mundo. Seu destino é as trevas. Mais uma vez anoitece aqui na favela, submundo do mundo. Seu destino é as trevas. Mais uma vez chega a rotina, anoitece aqui. A favela é o lugar, venha conferir. Só a tristeza e a miséria predomina por aqui. E o meu povo sofrido na vida tenta subir, mas sem ter um emprego digno não vou conseguir. A vida é embaçada, ela é tipo assim. Nós somos esquecidos, mal cuidados e humilhados. Esta é a vida aqui, é a rotina desse lar. Aqui não é cena de novela, nem filme de cinema. Essa é a dura realidade, é só o começo de um dilema. Dilema de um povo sofrido e discriminado por um sistema filho da puta que só quer nos ver jogados. Aqui é mais um favelado, na fita se liga então. Veja só aquela mãe que entrou em depressão ao ver o filho ser morto sem dó nem compaixão. Vários tiros de 8. Foi uma facada no coração. Todo maluco de quebrada quer ter uma profissão pra dar pro seu moleque um futuro bom. Mas se não tem jeito, a solução é 5-7 na fita. Na cinta cheio de bala está traçado um 8. A miséria e desunião toma conta desse mundão. Então peça perdão, se liga meu irmão, que as drogas e as armas não nos dá proteção. E o destino dessa vida é cadeia ou caixão. De gravata pra mim, não passa de um cuzão que só pensa em destruir e discriminar os meus irmãos. Tiro favelado de bandido só por causa do estilo, porque uso um jaquetão de uma boi no bermudão. Na favela só se vê covardia e traição. Existem muitos manos que estão na perdição. Só na maconha, heroína, vivi na cocaína. E este é o sofrimento da nossa periferia. Mais uma vez anoitece aqui na favela, submundo do mundo. Seu destino é as trevas. Mais uma vez anoitece aqui na favela, submundo do mundo. Seu destino é as trevas. Mais uma vez amanhece aqui no inferno, é o submundo do mundo, onde o capeta anda de terno. Mais uma vez amanhece aqui no inferno, é o submundo do mundo, onde o capeta anda de terno.